fazer, né? Parou, eu acho que não tá aqui. De coordenação, tá o que eu... Guardando o quilo. Quilo. Autorizado para direto a Ruby. Autorizado direto a Ruby, Oscar Tati. Muito bom dia, Oceanera 6251. Oceanera 6251, bom dia. Guarulhos 360 nível totalizado via Opzulu 16. Decola pista no zero com curva direita, saída. O Oceanera 6251 desconsidera a rota. Rota autorizada é Opzulu 14. Cruz, Opzulu 16. Belo Horizonte, após forma e plano, decola a pista no zero, curva direita, saída Israel, Leda, após Leda voa, grátis, controle 199, decimal 8, aciona 5025. Ativo Oceanair 6251, autorizado Guarulhos, conforme 380, decola da 90, primeira direita, da El Leda, após Crash, Pesulu 4 até Brusque, após Pesulu 6 até o Bravo Teus 198, o controle 5025, é o transponder Oceanair 6251. Confirmo o transponder 5025, reporta pushback sinal, Oceanair 6251. 5, reportarei, somente confirmando o nível autorizado 380. 360, confirmando. 360, está autorizado, gente. Chame agora o centro e coordene diretamente com o Recife. Frequência 1251, antena 3325. Chame o centro Recife e coordene diretamente com o centro na frequência 1251, antena 3325. Oceana 6251. Prossiga. É, posição 14, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, táxi 6251 da Oceana. Cortaremos. Total a bordo uma centena, autonomia de 3 horas e 30, Fernando Galeão. Não, é 3-6251, livre táxi a SAD, Juliette Alfa, Ponte Paradão 102, 1-9, Decimal 612, Kinegar 1000 e 13. Cogino. Ponte Paradão, porta pronta, Xena 6251. Ok, Juliette Alfa, é porta pronta. espera pronto, Oceaner 6. 3 segundos, Oceaner autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, feito 120 graus, 109. Azul 4177, bom dia. 360, Vitória, autorizado via periodística 50, decola pista no zero, curva direita. Séries da El Leda, após Leda, voa BDF, controle 199.8, aciona 5034. Vitória 360, rota conforme, decola 10, da El Leda, BDF. O transponder ficou 5034, 98 controle e a 3050 pela aerovia. 4177 também. Está correto, aponta e puxa, 4177. Valeu. Né, 62 segundos, decolou hoje 40, controle 119.8. 98, bom dia. Bom dia, sub mantenha 360, vigilância radar. 350, vigilância. Deu pro Adael?